siempre puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Mi amor, esta historia sobre un beso fugaz que se escapó, que nos unió sin pensar, que se escapó. Yo no querré demostrarte, mi amor, que algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Tú y yo nos reiremos de todo cuando acabe. Mi amor, esta historia sobre un beso fugaz que se escapó. Sin pensar que se escapó, que nos unió. Sin pensar. É uma bela canção melancólica de amor, diríamos, e muito bem cantada pelo duo castelhano de José Luís Garcia e Fanny Alvarez, com a colaboração de mais alguns amigos neste primeiro disco, um lançamento aquarela para o projeto Ela é Belga, sonoridades um pouco aparentadas com as de um outro projeto que José Luís tinha tido, para além dos históricos, dizemos nós, Manta Ray, os Viva Las Vegas, este um pouco mais despido, mas muito bom também. Ela Belga, o álbum chama-se 1971 e o tema Todas Las Cosas serve para abrir a primeira das duas partes de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra, sempre ao sábado. Sejam bem-vindos para continuar Crypticize. I'm not afraid to die. Somos por aqui grandes fãs de belas canções, como já se deve ter notado, e começamos hoje logo com três delas. Primeiro, Todas as Coisas, do álbum 1971, para o projeto espanhol Ela Belga, e depois o Script Size, a banda que tem por lá Chris Cohen, um ex-Dear Roof, também Michael Carreira e a belíssima, belíssima voz, e não só, de Nadal Torrisi. E não é só um dos patrões da Astmari Kiri que é grande fã do trio Cryptasize, nós também estamos nesse clube, ainda mais neste novo álbum, Mythomania, o segundo longa duração que sai no final deste mês de abril. Mas falávamos em belas canções do Cryptasize, ouvimos Tail and Main e vamos também escutar já a seguir Blue Tears. Está feita assim a abertura de mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rua... É precisamente isso que queríamos dizer. Rua e Rook e também Castrense, ao sábado à tarde. Para trás, Cryptasize, do novo Mythomania, também os espanhóis Ela Belga. E para continuar, os franceses The Norvins. mais uma banda em recuperação do garage rock, para além das que nos chegam da Escandinávia ou da Itália, só para falar do velho continente. Estes são franceses e dão pelo nome de Norvins. O álbum é apropriadamente intitulado Time Machine. O tema foi Nothing e fizeram-nos notar com toda a razão que o vocalista destes Norvins tem um timbre de voz muito parecido ao de Mick Collins dos Dirt Bombs. Também por aqui há sempre, sempre lugar para Swan Lake. Indie rock que se produz na atualidade, um trio de luxo, Spencer Krug, Gary Mercer e Dan Bejar, o super trio canadiano de muito boa gente que milita em bandas como Sunset Rubdown, Frog Eyes e Destroyer, chamam-se Swan Lake, é o último trabalho, Enemy Mine, Settle on Your Skin. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my love. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Happy to know the situation is worse. The endless bottles of pills that never seem to work. Sleeping in his clothes and still looking his best. He's so high in the tomb you wouldn't know he's dead. know the situation is worse. The endless bottles of pills that never seem to work. She's keeping receipts on all that you've done wrong. Your selfish efforts were cheap and they lasted far too long. You need life. You'd be better dead. É um músico muito acima da média que já teve a comunicação social a falar muito mais dele, principalmente dos discos que edita. Regressa agora com uma bela banda também atrás, excelentes instrumentistas. É o mais recente trabalho para o Sr. Damien Jurado, chama-se Caught in the Trees. Por aqui rodaram Coats of Ice e também Best Dresses. Primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Não se esqueçam, playlist e podcast em www.orelhaextra.com. Possivelmente, também alguns de vocês saberão que a editora Double Feature tem servido para editar os discos do projeto Dean and Brita, o casal Dean Wareham e Brita Phillips, os dois responsáveis pela mesma, mas lançam-se agora em outras edições, como a dos australianos The Sand Pebbles, e a sair no final deste mês o álbum homónimo de Cheval Sombre, músico de Nova York, sobre quem muito pouco se sabe, ou não se sabe mesmo nada. O disco é produzido por Sonic Boom e conta com a colaboração dos mesmos Dean and Brita. Cheval Sombre. Thank you. sem dúvida alguma que este tipo de sonoridade só poderia mesmo agradar a Dean Wareham e Sonic Boom. Olhando para os projetos passados destes, os Galaxy 500 e Luna ou os Spaceman 3, o projeto pertence a um nova-iorquino e tem como nome Cheval Sombre. Os mesmos Dean Wareham e Sonic Boom, bem como Britta Phillips, participam no disco. O disco é homónimo e sai na editora de Dean and Britta, a Double Feature Records. O tema foi I Found It Not So Cheval Sombre. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Que no lo cantie, a no ga wo, no ngeño ingo yera ombo. é caso para rir, mas para ficarmos bem, bem contentes, tornar-se um caso muito, muito sério da música atual, o cruzamento do rock ocidental com a música africana, principalmente a música do Quénia. Dois norte-americanos e dois quenianos formam estes Extra Golden. É já o terceiro e, mais uma vez, não é de estranhar, excelente, excelente disco. Chama-se Thank You Very Quickly. Sai novamente na Thrill Jockey. Ficou aqui o tema abertura, Gimakini Akia. Orelha Extra continua o seu périplo por três rádios do país, duas do Sul e uma mais ao centro. Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. Também podcast em orelhaextra.com. E agora para algo talvez um bocadinho mais diferente, pelo menos mais esquizofrénico. Ponytail. São muito bons instrumentistas e, para além das comparações que se possam estabelecer com a música que fazem ou da música que fazem com outras bandas, valem mesmo a pena. São uma banda de jovens bem criativos e, fazendo jus à sua idade, bem irreverentes. Não que os músicos mais velhos não possam tão bem ser, mas esta música a nós apela-nos à nossa adolescência já ida e é uma descontração e imaginação liberta de espartilhos. Muita da adolescência ou muitos dos jovens por aí deveriam ouvir estes Ponytail em vez de ouvirem muita merda que por aí soa como morangos com açúcar, por exemplo. Mas isto são outros casos à parte. Ponytail por aqui, do último álbum Ice Cream Spiritual, Bag Waves e Celebrate the Body Electric, It Came From an Angel. Da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 23 na Rua Rookie Rádio Castrense, podcast em orelhaextra.com. De volta novamente à compilação bem, bem recente para esse grande ícone da música das Ilhas Britânicas, Nick Lowe, chama-se Quiet Please, The New Best of Nick Lowe, depois da semana passada termos escutado o tema Burning. Desta vez voltámos a Raining, Raining. São dois temas que se encontram no álbum de 1982, um disco para nós marcante, de título Nick the Knife, precisamente assinado Nick Lowe. A terminar esta primeira hora de Orelha Extra, Nick Lowe com o já referido Raining, Raining, mas também Lover's Jamboree, Quiet Please, The New Best of Nick Lowe. Someone's looking out for me. We'll be right back. Yeah. Tão boa, mas tão boa esta música. O que é que se estava à espera tão bem quando se juntam dois projetos deste calibre que têm por lá os músicos Ingrid Akerflaten, Paul Nielsen Love, Magnus Bro, Fredrik Ljungqvist, Avard Wick, Jeb Bishop, Ken van der Mark e Kjell Nordsen, um octeto de excelência neste segundo disco da reunião entre os Atomic e os School Days, um duplo CD saído o ano passado, 2008, de título Distill, na Oka Disc, o tema que por aqui inaugura a segunda e última hora da Orelha Extra, chama-se Deadline. Orelha Extra ao sábado, ao meio-dia na Rádio Universidade de Coimbra, ao fim da tarde, a partir das 19 na Rádio Universitária do Algarve e mais à noite, a partir das 21 horas na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Let graces right ways. projeto é de um britânico de seu nome Oliver Charer, assina Dollboy. Pensamos que o álbum seja estreia e sai na sempre muito recomendável editora britânica também, Static Caravan, e chama-se A Bird of Bees. O rapaz tem uma voz muito, muito parecida com a de Robert Wyatt. O tema rodado one-liner e a seguir California, Dollboy. Última parte da orelha extra de hoje com Dollboy, One Liner e California de A Bird of Bees. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Também Colin Molloy e seus muchachos de regresso, é mais uma história em sons, que é o mesmo que dizer um álbum conceptual de título The Hazards of Love. inconsolable daughter, said the sister. When wilt thou trouble the water? Then the sister. Our dear Russell Bull Black Boy, uma banda que bem gostaríamos de ver ao vivo, mas não vamos ter essa sorte prestes. São os Decemberists, é o seu último trabalho, The Hazards of Love, mais um disco conceptual. Ouvimos por aqui dois temas, a Bower Scene e Want Want for Love, Margaret in the Tiger. Para o final destes 120 ou quase 120 minutos de Orelha Extra, emissão 23 com Fernando Cabrita, Rádio Castrense, Rua e RUC. Mais uma vez rodou por aqui o nosso sempre muito bem-vindo Daniel Smith, assina Daniel Sun, é a compilação CD duplo Trying Hearts, o tema desta vez escolhido A Meeting with Your Maker. Esperemos que seja tarde. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are. are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Who never rests with heart and blood? Imagine impossible that will last. Who never rests with heart and blood? Imagine impossible that will last. Who never rests? Músico de ascendência turca e também finlandesa, que conhecemos como Ken Oral e que assina Ken, K-H-A-N, desta vez em trio com a ajuda de Mark Bombastic e Boris Bergman, como Ken of Finland, o álbum homónimo, porque soou o Never Rests. Emissão da Orelha Extra com Fernando Cabrita. Também adivinhem só quem está de regresso. Mr. Ian Svenonius, frontman dos Makeup, Weird War ou Sin Creamers, esteve recentemente em Portugal ao vivo a acompanhar o projeto The Publicist de Stephen Thompson, baterista dos Trans Am, mas o homem tem novo projeto com a colaboração de Calvin Johnson, Kaela, Marisic, Carl Blau, Ariton de Dionísio, entre muitos mais músicos daquela zona de Olímpia, estado de Washington, e também tudo boa gente ligada à editora K Records. Chama-se Chain and the Gang. Progress in pain killing. want to talk about? I don't know. People talk about reparations. They do. Yeah, they do. People talk about reparations. Yeah, well, me too. I want reparations from the government. Yeah. I want reparations from the school. Yeah. I want reparations from the TV. Yeah. I want reparations from you. Yeah. Yeah. I'm gonna need some reparation. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna need some reparation. Scavenging, living in tents. Well, I've been laughed at, I've been spit on, kicked and abused. Yeah, I want reparations. Yeah. Well, how about you? Não se enganaram, é ele mesmo, Ian Sveronius, com nova banda, chama-se Chain and the Gang. O álbum sai, claro, na K Records de Calvin Johnson e intitula-se, ironicamente, Down with Liberty, Up with Chains. Ouvimos Chain Gang Theme, I See Progress e Reparations. Continuamos também com uma das nossas canções favoritas dos últimos tempos, Pity Dance, encontra-se em Heavy Ghost, assinado D.M. Stith. I leave it out the parts I don't like. Oh, I ought to learn, to learn. I ought to learn, I can't please myself every time. I say, bring me sunflowers and bring me a landscape of clouds and rain. And let the sky give up her many heavy hammered warnings. I'll take a warning, but you are soon. When I left, the mommy would wash my body back to you. Back to you. Thank you.

adeus de mais duas horas de Orelha Extra, Rua Rookie Castrense, com uma banda do Norte Europeu que junta gente dos Baby Woodrose, The Ravenettes e On Trial, Dragon Tears. O tema Sunrise de Tambourine Freak Machine. E para terminar, continuamos nessa zona da Europa, o Norte, para escutarmos Oxygen Please, lado B do 7 polegadas Montrose Cadaver dos Serena Manish. Ficam as nossas despedidas, já sabem, a emissão completa em podcast em orelhaextra.com. Tchau.